Pela Cultura FM, Ideias Musicais. Apresentando hoje, Música Fora dos Cânones, com Ivan Vilela. Olá, ouvintes. Meu nome é Ivan Vilela. Eu sou músico e professor da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo. Lá eu leciono História da Música Popular, Viola Brasileira, Percepção Musical e Rítmica. Tive vários trabalhos indicados a importantes prêmios na música brasileira e com o meu instrumento principal, a viola, eu atuo como solista e junto a grupos de câmera, no Brasil e no exterior. Esta série Música Fora dos Cânones busca mostrar a riqueza presente na música que por alguma razão nos passou despercebida. São músicas, músicos e movimentos musicais que deixaram marcas e seguidores sem, no entanto, terem recebido o merecido reconhecimento. Neste primeiro programa, trataremos do retorno da música instrumental à cena da música popular brasileira, isso nos anos 1960. Acabamos de ouvir O Ovo, de Hermeto Pascoal e Geraldo Vandré. Antes de retornarmos a essa sonoridade diferenciada do Quarteto Novo, será importante fazermos uma rápida passagem por períodos anteriores da história musical do Brasil. As primeiras expressões musicais populares registradas no Brasil foram a modinha e o lundu, no último quartel dos anos 1700. Aproximadamente 100 anos depois, aflorou no Rio de Janeiro uma música alegre, tocada por gente simples que fundia ritmos já presentes no Brasil, como a polca da Europa, a rabaneira, de origem controversa, embora Mário de Andrade afirme ser arabo-hispânica, e o lundu, dança e música brotada no seio das gentes simples ligadas à cultura africana no Brasil. Surgia assim o choro, música viva e alegre. Thank you. O choro trouxe ao século XX traços do tardio barroco brasileiro, como baixo cifrado, um acompanhamento de acordes pontuados por uma melodia grave desenhada. E, por fim, uma construção musical calcada no entrelaçamento de linhas melódicas que chamamos de contraponto. O choro encheu as ruas da capital da emergente república até os anos 1920, quando então deu lugar a uma nova modalidade musical cantada que começava a ser gravada e divulgada pelas ondas do rádio. Vamos lembrar que as rádios efetivaram sua difusão no Brasil a partir de 1923. Já as primeiras gravações em disco são de 1902. É certo que a música cantada no Brasil operou como cronista dos acontecimentos que não eram registrados pelas vias normais da história, que normalmente contavam os acontecimentos ligados aos governantes, à elite e nunca ao povo simples que habitava as cidades e os campos. A partir dos anos 1930, o choro, enquanto gênero instrumental, viu sua divulgação diminuir nos meios de radiodifusão, não obstante ter sido a base instrumental das novas canções que afloravam, como o samba e a música caipira. Durante as décadas de 1930 até 50, o samba e as marchinhas carnavalescas ocuparam grande parte do espaço radiofônico brasileiro. O samba-canção, em sua forma orquestral, marcou os anos 1950 com canções de temáticas amorosas. Somente com o advento da bossa nova em fins dos anos 1950, vimos aflorar novamente a música instrumental no Brasil, na forma dos jazz trios. Na efervescência musical dos anos 1960, vimos também surgir um segmento musical que foi chamado de canção de protesto. Esta música trouxe à cena da MPB referências musicais que não vinham pela vertente musical do Rio de Janeiro. Sons do Brasil de dentro, novos ritmos, novos timbres, novas escalas foram então inseridas no já sofisticado meio musical brasileiro. Vamos centrar a audição deste programa em dois grupos de música instrumental surgidos em 1967 e 1974, com todos seus integrantes nascidos na região Nordeste. Estes grupos constituíram uma música de grande sofisticação, mas que não teve suas referências calcadas no samba ou na bossa. Pelo contrário, traziam um universo novo de ritmos e timbres até então desconhecidos ou pouco conhecidos na música brasileira. Falo do Quarteto Novo e do Quinteto Armorial. Ouvimos Fica Mal com Deus, de Hermeto Pascoal e Geraldo Vandré, tocada pelo Quarteto Novo, grupo formado por Ayrton Moreira, Heraldo do Monte, Hermeto Pascoal e Théo de Barros. Música fora dos cânones, com Ivan Vilela. Vamos reparar que Heraldo do Monte foi o primeiro músico a inserir a viola brasileira ou caipira dentro de um contexto da MPB que não fosse o da música caipira. Desde que entraram na cena musical, começaram a ser solicitados por diversos cantautores para gravações e espetáculos. Uma nova marca sonora se imprimia na MPB. Quem sabe o canto da gente, seguindo na frente, prepare o dia da alegria. A gente sorria e tudo era só alegria. Na mesma esperança ficava de novo criança. Na grande avenida, a vida perdida, o encontro marcado no claro da luz. Ficou tão contente porque minha gente de novo era povo na rua. E o grande cordão cantava o refrão que crescia da simples canção que era de João pra Maria. E o povo na rua pensou que era sua. Tanto que andava atrás de qualquer alegria. E na cantiga de João, que era só ilusão, jogou a esperança que havia. A vida perdida como a mulher mais querida. E um dia de festa só mesmo podia fazer da tristeza maior fantasia. Quem sabe o canto da gente, seguindo na frente, prepara o dia da alegria. Quem sabe o canto da gente, seguindo na frente, prepara o dia da alegria. Acabamos de ouvir João e Maria, de Geraldo Vandré e Hilton Ascioli, tocada pelo Quarteto Novo. Podemos entender o Quarteto Novo como um grupo de câmera que constrói sua música a partir de elementos musicais presentes na cultura brasileira. Ouvimos de Hermeto Pascoal e Geraldo Vandré, Canto Geral, tocado pelo Quarteto Novo. Na música brasileira, encontramos uma constância no uso de compassos binários, ternários e quaternários. Compassos de 5 e 7 tempos não são elementos comuns encontrados na expressão musical espontânea no Brasil. Vamos ouvir uma música com utilização de um tempo incomum, o compasso de 7 tempos, misturada. Acabamos de ouvir Misturada, de Ayrton Moreira e Geraldo Vandré, tocada pelo Quarteto Novo. Com seus 4 integrantes oriundos do Nordeste, o Quarteto Novo não deixou de homenagear compositores nordestinos que, com seus trabalhos, levaram ao Brasil a música de suas regiões. Vamos ouvir agora uma recriação de Algodão, de autoria de Luiz Gonzaga e Zé Dantas. ouvimos Algodão, de Luiz Gonzaga e Zé Dantas, tocado pelo Quarteto Novo. Música fora dos cânones, com Ivan Vilela. O movimento armorial surgiu em 1970 em Recife. Dentre os idealizadores, destacou-se o escritor e pensador Ariano Suassuna. O movimento visava resgatar toda a influência da cultura popular presente no Nordeste, porém dando-lhe um caráter de erudição nas expressões da música, literatura, cerâmica, pintura, teatro, tapeçaria, arquitetura e dança. O movimento armorial surgiu sob a inspiração e direção de Ariano Suassuna, com a colaboração de um grupo de artistas e escritores da região Nordeste do Brasil, somados ao apoio do Departamento de Extensão Cultural da Pró-Reitoria para Assuntos Comunitários da Universidade Federal de Pernambuco. Musicalmente, o movimento teve dois frutos mais expressivos, a Orquestra Armorial e o Quinteto Armorial, que vamos ouvir agora. Reparem no solo de marimbau. Acabamos de ouvir Repente, de Antônio Madureira, tocada pelo Quinteto Armorial. O Quinteto Armorial foi formado por Antônio Nóbrega, Egildo Vieira do Nascimento, Fernando Torres Barbosa, Edson Eulálio Cabral e Antônio José Madureira, sendo este último o principal compositor e arranjador do grupo. Misturado ao violino e ao violão e à flauta, escutamos o marimbau, espécie de saltério encontrado no Nordeste, na maioria das vezes construído com um fio de arame apoiado em duas latas e estendido sobre uma tábua. É tocado com uma vareta ou arco e um vidro que corre sobre o fio, alterando a altura das notas. Escutamos também os pífanos e a viola, instrumento ibérico de origem medieval que se fixou no Nordeste e no centro-sudeste brasileiro, sendo chamada de viola nordestina, viola sertaneja ou viola caipira. A viola foi muito valorizada como solista nas gravações do Quinteto Armorial. Ouvimos agora Improviso, um solo de viola de Antônio Madureira. Utilizando recursos musicais usuais à música clássica, como contraponto, as modificações de textura, cânones e imitações melódicas, o Quinteto Armorial trazia, sob essa roupagem erudita, a sonoridade das ruas e dos recônditos do Nordeste, presentes aqui nos timbres e nos temas musicais. No tema Romance da Bela Infanta, Antônio Madureira destaca a presença de uma Portugal quinhentista ainda viva no Nordeste. Música. Ouvimos com o Quinteto Armorial Romance da Bela Infanta, de Antônio Madureira. O termo armorial refere-se ao universo da heráldica, ou seja, o estudo dos brasões. O movimento surgiu como uma retomada dos valores culturais do povo ante a massificação imposta pela mídia e pelo processo de racionalização industrial que se intensificava no Brasil após o golpe militar de 1964. Ariano Suassuna dizia: "O movimento armorial pretende realizar uma arte brasileira erudita a partir das raízes populares da nossa cultura." De Guerra Peixe, adaptado pelo autor à formação do quinteto, Mourão. Acabamos de ouvir Mourão, de César Guerra Peixe, tocado pelo Quinteto Armorial. A próxima canção traz um melodismo que nos remete a canções medievais. Cantos de excelência ou cantos de excelência são entoados para que se abra no céu um lugar para quem acaba de morrer. Agora, de Antônio Madureira, Excelência. Thank you. ouvimos Excelência, de Antônio Madureira. Música fora dos cânones, com Ivan Vilela. Vamos finalizar com uma homenagem por mim prestada ao movimento armorial, de Ivan Vilela, Armorial. Acabamos de ouvir, de Ivan Vilela, tocada pelo autor, Armorial. No próximo programa, Música Fora dos Cânones mostrará quatro compositores que compuseram vasta obra para viola. De alguma forma, seus discos se tornaram antológicos por abrir novas perspectivas de uso para o instrumento e por influenciar fortemente as novas gerações. Eu sou Ivan Vilela, idealizador dessa série que teve produção de Ralph Schwartz, estágio de Raquel Sá e trabalhos técnicos de Almir Amador. Ideias musicais. Realização Cultura FM, Fundação Padre Anchieta.